Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite, como preferirem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui na Rádio Interweb, mais especificamente no canal 2 da Rádio Interweb. Domingo, dia 4 de dezembro de 2011. Só deixamos dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, o nosso Anos 60, que hoje lhe vai trazer, desde já, dois duetos. Vamos começar com, primeiro, a música aqui cantada por Nilton Nascimento, aliás, que nos vai trazer, e o Wilson da Viola, creio que é assim que se chama, já vou confirmar aqui o intérprete, que nos vai trazer a Viola em Luarada. Uma música bonita, diga-se até bastante bonita. Vamos também ficar com Baby, a música cantada a pares entre Gal Costa e Caetano Veloso. E depois vamos ficar com uma música, também ela bonita, um tema que eu recordo, engraçado porque eu recordo-me deste nome, Wilson Simonal. Eu recordo-me deste nome e de facto agora não sei de onde. Mas enfim, bom, vamos ficar com estes três temas. Daqui a pouco já vou confirmar quem é que canta esta primeira música com o Nilton Nascimento. Mas para já então são estas as três primeiras músicas que vamos então ouvir na edição de hoje do Anos 60, para a tarde do domingo, dia 4 de dezembro de 2011. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte. Viola e noite luarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar, capoeira. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola em luarada pelo canto e cidade, porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira, pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade.

deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Volta, e a música que aqui ouvimos primeira era cantada a pares com Marcos Valle, ou seja, Nilton Nascimento e Marcos Valle, os intérpretes que iniciaram a edição de hoje, anos 60. Wilson Simonal foi então o último nome que ouvimos nestas três músicas, que foram todas elas do ano 1969. Agora vamos passar para o ano 1962. Mais três músicas, também elas provenientes do Brasil. Uma música que fez muito sucesso na altura no Brasil foi a música O Trovador de Toledo, que era cantada por Gilda Lopes, que não foi aliás a única intérprete desta melodia. Vamos também ficar com a música de Nelson Gonçalves, que já passou aqui algumas vezes no nosso anos 60. Fica comigo esta noite. E depois Estão Voltando as Flores, a terceira música que vamos aqui ouvir nesta edição do anos 60. Edição para a tarde, noite do domingo, dia 4 de dezembro de 2011. Ora, uma tarde, uma noite que fica assinalada porque hoje estamos a comemorar o nosso 23º mês no ar. Enfim, motivos mais do que suficientes, só por aqui para ficarmos contentes, e queremos trazer até si a melhor música dos anos 60. Hoje estamos de veras mais inclinados para o Brasil, era assim, pronto, era assim. Também teremos aqui à partida o nosso momento português, não sei, ainda vamos ver isso hoje, mas sim, hoje mais inclinados e, enfim, sem grandes dúvidas, mais inclinados para a música do Brasil. Vamos ficar então com estes três nomes. Primeira, atenção, bonita melodia esta da Gilda Lopes, que se intitula O Trovador de Toledo. Mais nada dentre as lembranças que a noite consigo guardou um dia. E na prova de amor que então vai dizendo, fala de um coração cheio de ternura, que esquecer procura um amor negado e cala em segredo, enfim, da amargura. E o trovador de Toledo pelas noites escuta, e toda a gente pergunta qual será o segredo de uma janela apagada, de um balcão deserto, de uma paixão sufocada por quem está longe, perto.

a esperança ainda vê. As nuvens vão passando, vê um novo céu se abrindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo. Helena de Lima, com As Flores Estão Voltando. Esta foi a música que acabamos de ouvir e agora vamos então para um breve intervalo aqui no nosso Anos 60. Vamos ficar com mais três músicas. A primeira, que não é cantada em brasileiro, ou em português do Brasil, se preferirem, chama-se Gina e é cantada por Wayne Fontana. Vamos também ficar com Coração de Papel. Atenção, não confundir com Coração de Papelão, são músicas bem diferentes. Coração de Papel, na voz de Sérgio Reis, exatamente. E depois, A Namoradinha de um Amigo Meu, a melodia bem conhecida, cantada por Roberto Carlos. Estas são as próximas três músicas que vamos ouvir, antes de um breve intervalo, aliás. Daqui a pouco eu regresso para mais música no seu Anos 60, aqui mesmo, na sua Rádio Antena Web. Da minha parte é tudo por agora, ou melhor, neste caso no canal 2 da Rádio Antena Web. E agora sim, da minha parte é tudo. Volto daqui a pouco, então depois de um breve intervalo. E destas três músicas, a primeira chama-se Gina, é cantada por Wayne Fontana. Gina, you understand me when I'm down. You know me. I'm never lost when you're around. To show me, you pick me up when I am falling. Answer when I'm calling. I love you, Gina. Won't you let me make you mine? La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gina, I know you're with me all the way. I'm sure love, Gina. It seems that someone heard me pray for your love. Now every night, every moment, I'll be glad you were born in time for me to take you and for me to make you mine. La la la la la la la la la la la la. More.

like he don't intend to see me again. Oh, what can I do? Cause I'm feeling blue. I can't use it's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what's coming to me, but it can't go wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time, it's time. I bet I found peace of mind. Oh, oh, what can I do? Canal 2. nós são. O vento mudou e ela não voltou. Dessa vez partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela nem viu, para sempre fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Mas é teu. Não mais tenho dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram. Fantástica essa música de Eduardo Nascimento, chama-se Oição. Agora vamos... Aliás, chama-se mesmo O Vento Mudou, se não está correto. A música chama-se mesmo O Vento Mudou. Agora vamos até ao ano de 1963 para ouvir Painted Tainted Rose, a música de Al Martino, a qual se segue The Rising Sun, de 1961, dos The Animals. Fechamos com uma de 66, e que eu confesso já tinha saudades aqui em recordar, a música Cherries, dos Association. Ora, três músicas fantásticas que nos dão, que nos fazem matar saudades dos anos 60, esses míticos anos 60, essa mítica década que nos trouxe grandes nomes da música. Por exemplo, Diana Krall, por exemplo, Das Caveira, por exemplo, Cher também ela. Mas, porque não, Jackson 5 e consequentemente Michael Jackson, não é? Nomes que nasceram nos anos 60 e que alguns deles ainda hoje, já são raros, como é lógico, mas alguns deles ainda estão no ativo. Um deles é mesmo o caso que aqui referi, de Cher. Outro nome que também está em ativo e que começou a cantar em 1961, estou a referir-me a, por exemplo, Stevie Wonder. Ele começou a cantar aos 11 anos, hoje tem 61 anos e ainda anda aí. É verdade. Outros nomes também surgiram na década de 60, pelo menos com a maior projeção, foi Tina Turner. Os Beatles tiveram o seu sucesso grande na década de 60, tal como, por exemplo, aqui em Portugal, os Shakes também tiveram esse sucesso na década de 60. E daí surgiram nomes como Paulo de Carvalho, Fernando Tordo e Carlos Mendes. Três nomes que ainda hoje estão no ativo também no mundo da música portuguesa. Ora, motivos mais do que suficientes estes para dizer que a década de 60 foi inesquecível, e inesquecível também estes temas que vamos aqui ouvir. Painted Tainted Rose, de Al Martino, 1963, música The Rising Sun, dos The Animals, 1961, e esta de 1966, Cherries, dos Association. Estas são as três músicas que vão anteceder as minhas despedidas. Daqui a pouco chega então a minha última intervenção e as últimas três músicas da edição de hoje do Anos 60. She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her, heaven knows. But though my heart never do. her eyes have lost their spark. The years have left their mark. She's just a painted, tainted ghost. She was a wild and lovely ghost. Oh, how I loved her heaven most. But though my heart sun. Super Music. Estimados ouvintes, vamos fechar com três músicas dos anos 60, o que até aí não é nada de novo, mas depois também com três Barbaras. É verdade, uma brincadeira que aqui decidi fazer. Vamos fechar primeiro tudo com a Barbara Streisand, que é a mais conhecida, que nos traz People. Depois vamos chegar com Barbara Mason e o tema Is In Ready. Vamos também ficar com Lose A Good Thing, a música que é cantada por Barbara Lynn e que é de 1962. Ora, três grandes músicas. Agora, a música de Barbara Mason não tem aqui a informação, mas a de Barbara Streisand, People, é de 1964. Ora, então, grandes músicas que vão fechar a edição de hoje. Estas duas segundas Bárbaras não são assim tão conhecidas. Já a primeira, Barbara Streisand, como é lógico, é muito, muito, muito, muito, muito conhecida. Ora, vamos ficar então com estas três melodias e é com elas mesmas que eu me despeço. Desejo aos estimados ouvintes e continuação então de uma ótima noite, já é noite agora, na companhia do Canal 2 da sua Rádio Interam. Já a seguir chega mais uma edição de Carlos Pitti, a segunda deste novo espaço radiofónico que o Canal 2 lhe apresenta aos domingos às 19h. Desejo a continuação de uma ótima tarde-noite, fique bem e já a seguir então para ouvir People, a música de Barbara Streisand. Boa noite e até ao próximo domingo. people who need people. Oh, the luckiest people. for you. Just don't mistreat me, and I'll be good to you. 'Cause if you should lose me, oh yeah, you'll lose a good thing. I'm giving you one more chance for you to do right. If you'll only straighten up, we'll have a good life. 'Cause if you should lose me, oh yeah, you'll lose a good thing. This is my last time, not asking anymore. If you don't do right, I'm gonna march out of that door. And if you don't believe me, just try it, Daddy, and you'll lose a good thing. Just try it, Daddy, and you'll lose a good thing. Just try it, Daddy, and you'll lose a good thing.